Isso é Rock Matos, a sofrência em dobro. Ainda tá umas 4:30 da madrugada. Eu estou sem querer nos seus stories a foto errada. Tentou excluir, mas eu já tinha visualizado. Deu pra ver o copo na sua mão, seus olhos molhados. Acabou o que nem era pra ter começado. Sou vítima das suas loucuras, estou sendo condenado. Mas eu não sou culpado. Não, não, não sou culpado. A minha parcela de culpa foi ter beijado sua boca, foi ter tirado sua roupa, foi ter te deixado louca. A minha parcela de culpa foi ter beijado sua boca, foi ter tirado sua roupa, foi ter te deixado louca. Mais uma de Paulo Prata, compositor de milhões. Sou vítima das suas loucuras, estou sendo condenado. Mas eu não sou culpado. Não, não, não sou culpado. A minha parcela de culpa foi ter beijado sua boca, foi ter tirado sua roupa, foi ter te deixado louca. A minha parcela de culpa foi ter beijado sua boca, foi ter tirado sua roupa, foi ter te deixado louca. A minha parcela de culpa, beijado sua boca, foi tirado sua roupa, foi ter te deixado louca. A minha parcela.